fosse talvez só de olhar e me perder pra me encontrar nas tuas mãos. Insensatez, toda a tua tez que vem pra me recompensar, depois pra me deixar sem opção. Me leva até o limite com teu ar de Afrodite, como o sol pra Galileu, no universo que é só teu. Me rende assim, me usa com teus olhos de medusa, no eclipsar do amor. Quero te ter outra vez, doce talvez, só de olhar e me perder pra me encontrar nas tuas mãos. Insensatez, toda a tua tez que vem pra me recompensar, depois pra me deixar sem opção. Me deixa do teu lado pelo tempo que quiser, faz de mim um ser qualquer no teu mundo de ilusão. Me quebra e me refaz, me desfaz logo que fez no eclipsar do amor. Quero te ter outra vez. Insensatez, toda a tua tez que vem pra me recompensar, depois pra me deixar sem opção.